ligação e só se foi, me deixando nessa solidão. Se eu olho as estrelas, vejo você. Na lua fico tentando entender o que foi que aconteceu. Foi ilusão, não foi amor. Foi ilusão, não foi amor. Não foi amor. Manda 007. Me diga o que sentiu, ou só enganou meu coração. Acreditei numa mentira que só me fez sofrer. Me prometeu na cama seu coração. Então por que logo depois me abandonou? Não deu explicação e só se foi, me deixando nessa solidão. Se eu olho as estrelas, vejo você. Na lua fico tentando entender o que foi que aconteceu. Foi ilusão.